Expo Caraba Itetuba. Realização MP Productions. If you get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, now, now, now. Itetuba, domingo 2 de julho no Equatorial Parque Clube.

Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Igual vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube. Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza mi boca, los lugares favoritos, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Expo Carabaetetuba. Informações 982-67-6713. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Well, I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me tension of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love with your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give me this. The way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm black addict. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. Boom's how hypnotic. No lie, tell you never meant to. Feel your eyes. Control of me, it's the vibe that's gonna be lit tonight. Don't lie, it's not time. Don't let another one, it's alright. I know what you want, it's the vibe that's gonna be lit tonight. Let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I see what made me good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Baby, I'm like Gotti. It's how it's not the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby. To the fullest extent. Move that body, let me see you just do it, girl. Caraba-Itetuba, realização MP Productions. Another one. Caraba-Itetuba, domingo 2 de julho do Equatorial Parque Clube. Meu mano, se eu tô de alto, ela vem correndo atrás. Só toma cuidado pra não se cansar demais, hein, fia. Se eu tô no auge, ela corre atrás. Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz. Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé. Se eu tô no auge, ela corre atrás. Se eu tô de auge, olha a cara que ela faz. Mas eu sei bem qual é, tu quer carona, né? Queria ver nas antigas quando eu andava a pé. Hoje tá fácil, tá tudo mais prático, de conversível. Banco de couro no plástico, as notas no elástico. Aí fica lindo, né? Mudei de cargo, de funcionário, me tornei empresário. O salário mínimo ficou pra trás, hoje eu que pago o salário. Vai, dá uma frisada no Bright, ouro 18 que lates. Quando ela me vê de Audi passando na rua, ela empina pro pai. Minha vida é uma viagem, nela eu só tô de passagem. Falando em passagem, partiu, tô indo pra Dubai, vai. Se eu tô no auge, ela corre atrás. Se eu tô de auge, olha

to hear me now. Expo Caraba Itetuba, domingo 2 de julho no Equatorial Parque Clube. Eu vou deixar você partir. Espera chega ao fim. Expo Caraba Itetuba, domingo 2 de julho no Equatorial Parque Clube. Atração confirmada, Carreta Suncar, o maior e o melhor som automotivo do planeta. Let's go. sua espera chega ao fim. Expo Caraba e Tetuba. Ingresso, amiga parceira, compra um, ganha outro. Informações 9-8267-6713. Bom demais, com a envolvência da batida do papai. E treme tudo quando o som do batidão toca a corneta. Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sacode o médio, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Ih, oh, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Tuba, realização MP Productions. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo, Thiago Rica! Então para, já pode ficar pelada, jovens, para. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no safadão, no alas, a luz destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. O nome dele é Joãozinho. João Amaral, vai, vai João, vai. Vai embrasando, vai. Cadê a Elda? Vai embrasando. Aqui? Vai embrasando. E aí, barraca? Marcelo Barraca. Foi lá pra casa, abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de um corte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é malcriada. Então para, já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no vertigão ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando, Maceió. Vai embraçando, vai embraçando, vai embraçando. Tem que Expo Caramaitetuba. Oh, cadê o Playboy de som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Com ele tudo fica bom. Ele é quem comanda, ele é o rei da bagaça. Tá só começando, hein? Vai se acostumando. Eu falei, vai se acostumando. Bota na pegada, meu batera. Ei, ei, ei, ei, Bruno Martula, o empresário da Major, para Renan Nóbrega. E o pensamento aqui pesando e eu aqui comigo. Eu esqueci o nível dela e marquei com os amigos. Só com gata diferente, só mulher gostosa. Mas hoje a putaria rola a noite inteira. Hilux e o paredão tão na garagem. Desligado o celular, minhas chamadas não atendidas. E a galera na casa de praia, todos preocupados com os abusos das meninas. Tá perguntando se o Pedrinho não vem. Oh, cadê o Playboy de som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Com ele tudo fica bom. Ele é quem comanda, ele é o rei da bagaça. Mas cadê o Playboy de som? Se ele não vier, a festa não com ele tudo fica bom. Ele é quem comanda, ele é o rei da bagaça. Equipe Pegação Prime, salve o comando, esse aqui é o Pedrinho Pegação. Bora meu primo Juninho, Sérgio Linhas. Aê, acerta! Olha o Playboy de som. E o pensamento aqui pesando e eu aqui comigo. Eu esqueci o nível dela e marquei com os amigos. Mas só com gata diferente, só mulher gostosa. Mas hoje a putaria rola a noite inteira. Hilux e o paredão tão na garagem. Desligado o celular, minhas chamadas não atendidas. E a galera na casa de praia, todos preocupados com o abuso das meninas. Tão perguntando se o Pedrinho não vem. Cheguei, vem! Oh, cadê o Playboy de som? Se ele não vier, a festa não vai de graça. Mas cadê o Playboy som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Com ele tudo fica bom. Ele é quem comanda, ele é o rei da bagaça. Mas cadê o Playboy som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Com ele tudo fica bom. Ele é quem comanda, ele é o rei da bagaça. Mas cadê o Playboy som? Se ele não vier, a festa não vai ter graça. Expo Caramaitetuba, atração confirmada, Carreta Sanca, o maior e o melhor som automotivo do planeta. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Load CDs, nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é o barraco, ele tá procurando diabos pra crash na CDs. Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar. Filho, imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando João Marral. Te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço. Mundão, sultão. Eu te faço de laranjinha e chupo você. O nome dele é Maurinha Marita. Chega nesse boque da brinha, né, poder? É, meu filho, eu tô mais um ano. Sabadinho, eu sábado. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando. Paredão seus. E tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder, paredão das primas. Nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. Olha o Barreira Produções, ele está procurando um dia nos flagrar. Já fiquei sabendo que ele tá dizendo que vai me... Hein? Quê? Te passo de laranjinha e chupo você todinha em voz. Ou beijo bom, ou beijo bom. E tem paredão gosta desse sonzinho. Aumenta o médio, aumenta o TP. Vai! Rodinho do paredão, dão, dão. Expo Caramba e Setuba. Domingo 2 de julho no Equatorial Parque Clube. Realização MP Productions. Que show de história! Essa aí é a música, garante assim demais. Vem, sombreira, vem! Se copia, tô deixando, se olhou, chego logo, a mulherada tá querendo, é tudo do jeito que eu gosto. Mamanjo já tão sonso. Eu não tô nem ligando, olha, segura essa mulher. Eu olho pro pego, se bobia. Tô beijando, se olhou, vai ser logo. Mulherada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão sonso. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que o cheirinho tá chegando. Que é meu? É meu. Do que os outros é nosso. Que é meu? É meu. Que é dos outros é nosso. E o que é meu? É meu. É meu. Que é dos outros é nosso. Eu sou cheio de avião, fazer o que se eu faço. Que é meu? É meu. Se olhou, eu chego logo, a mulher nada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Os mamanjos já tão zonzo. Eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole, eu tô pegando, se bobia. Tô beijando, se olhou, eu chego logo, a mulher nada tá querendo, é do jeito que eu gosto. Mamanjos já tão zonzo, eu não tô nem ligando. Segura essa mulher que se deu mole. O que é meu, é meu. O que é dos outros é nosso, é meu, é meu, é meu. O que é dos outros é nosso. É meu, é meu.